levo lá pra skinny. Já virou mania, pego ela e solto um. Pego tua prima, levo lá pra skinny. Já virou mania, pego ela e solto um. Tu já virou piadas, mina, tudo nega nude. Virou caso de risada, peço que cê mude. Seu caso já tá foda, tá difícil te ajudar. Já que as mina que te olha não aguenta e solta. Peço até perdão, mas a tua mina que se curte. Hoje eu vou dar bote porque ela só te lute. Depois de pegá-la eu mudo o alvo pra família. Roubo o teu fone e levo o zap da tua prima. Pego tua prima, levo lá pra skinny. Já virou mania, pego ela e solto um. Pego tua prima, levo lá pra skinny. Já virou mania, pego ela e solto um. Eu já comi uma prima, não ironicamente. Já torci pro Botafogo, não ironicamente. Pega pica, faz encantadinha, junto pro que vale a ripa. Se eu bater punheta, pode pra que até que irrita. Gambi pra careca, todo mundo usa a mesma fita. Coisa me serve pra cima, linha, só ali, meu caro. Espera com paus, tempo do baralho. Pra fiscal, só liguei imposto. Os anos 2005, 2002, não vi meu cu. Tua prima, levo lá pra skinny. Já virou mania, pego ela e solto um. Pego tua prima, levo lá pra skinny. Já virou mania, pego ela e solto um. Pego tua prima, levo lá pra skinny. Já virou mania, pego ela e solto um. Pego tua prima, levo lá pra skinny. Já virou mania, pego ela e solto um.